jogo aqui na BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta, de 4 é gostoso, mas de 2 é melhor, né? Ui, que delícia! Fala galera, aqui é o Snake e estou aqui na casa nova dos Zabos, segurando meu copo de conhaque em frente dessa lareira linda. Até parece, ó, escuta o barulho do crepe da chamas. É, como que é o tilintar? Não é tilintar, né? Não, é criptar. É criptar mesmo. Criptar, a lenha rachando. Uhum, olha só. Pois bom, é. Hoje estamos aqui, nós dois, né? Pra fazer um podcast sobre jogos de dois. Dois, né? Porque tem muita gente que às vezes não tem aquele grupo fixo, ou às vezes joga muito com o marido, joga muito com a esposa, né? Uhum. E acaba optando por jogos desse estilo, né? Sim, costumam ser menos, um pouco mais despretensiosos, né? É. Então, são joguinhos de partida rápida, aquele negócio... Ah, vamos ler um livro antes de dormir, ver um filme... Jogar uma partida rápida, jogar uma partida demorada, vamos supor, aquele Guerra do Anel que demora pra caramba. Sim, mas são níveis e níveis, né? É, exato. A gente vai comentar um pouco sobre os jogos exclusivamente para duas pessoas, alguns jogos que tenham boas opções para duas pessoas, né? Sim. A gente vai fazer isso logo após os comentários e os recados que a gente vai passar para vocês, certo? Os recadáveis do carinho. Mais uma leitura de comentários e recadinhos do Jogatina BG Podcast. Olha só, estamos aqui na edição de número 23. E olha só que maravilha, porque esse é um podcast de jogos para duas pessoas. É um podcast que a gente gravou às pressas, porque a gente não queria deixar vocês com um podcast atrasado. Então o Snake veio aqui na minha casa. A gente gravou um episódio presencial aqui, falando sobre jogos de dois jogadores. E aproveitando esse embalo muito rápido aqui, um dos jogos que a gente citou é o Patchwork, né, da Ludofy, vai ter um desconto exclusivo pra galera do Jogatina BG pela Rocket Jogos, lá do Bruno Meira. Um beijo pra esse Bruno ser lindo. Ele mandou o seguinte, olha só: vai colocar um cupom de 15% de desconto com o cupom, tudo em maiúsculo, tá? Jogatina de Natal. Jogatina de Natal vai te dar 15% de desconto na RocketJogos.com. O Bruno me garantiu agora aqui. Eu tava conversando aqui no Telegram e ele falou: olha só, 15% de desconto no Patchwork, um jogo de duas pessoas, um jogo interessantíssimo, muito legal, a temática bem leve e um conceito bem genial, você montar sua coxa de retalhos, né? Então fica aí com um super desconto. Além disso, tem vários outros descontos que você pode utilizar lá na Rocket Jogos, onde você pode comprar vários joguinhos maravilhosos. E é isso aí então, beleza? Bem, então os recados e comentários do último programa, o episódio número 22, foi sobre Heroclix, o Cabeça e o Rods. Um beijo pro Rods, obrigado pela participação, Rods. A galera gostou bastante, um episódio um pouco grande, né, comparado a esse, por exemplo, de hoje. E tivemos alguns comentários. Um dos comentários foi do Bruno mesmo, Bruno lá da Rock Jogos, mandou aqui: ótimo cast, fiquei com muita vontade de jogar Heroclix pra entender melhor como funciona isso na mesa. Realmente, assim, se você olha inicialmente, assim, sei lá, um jogo miniatura, um RPG, né, você pode olhar pelo cenário, que não tem muito, não tem um board, né, aquele cenário mais impresso mesmo. E tivemos um comentário também do Duda, o Farias Duda, lá o usuário do Ludopedia, e ele diz o seguinte: esse podcast e sua capacidade de fazer um tema de que nunca ouvimos falar ser interessante e divertido. Parabéns, moçada. Que trabalho legal. Finalmente descobri para que jogo servia aqueles bonequinhos com o contador na base. Sou de Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, e quando vou para Porto Alegre, sempre vi os personagens de Heroclix em uma das lojas nerds que visito por lá. Pensava que eram de algum RPG, mas sempre tinha vergonha de perguntar. Achei muito interessante o jogo. Pena que, para quem mora no interior como eu, esses colecionáveis são bem difíceis, tanto de comprar como de ver mesa. Então eu prefiro evitar. Um crack é menos na vida. É verdade, concordo. Mas assim, é só dar uma pausa no seu comentário, de fato. Como Cabeça, o Rods disse, não incentivando o crack, mas já incentivando. Desculpa aí, mas às vezes acontece. Muito do que você compra online. Lojas físicas são raramente algumas lojas que abordam isso, de fato. E pelo que eu entrei, depois do podcast, eu entrei em alguns grupos do Facebook, e a galera vende conjuntos de algumas waves, assim, bem baratinhos, jogos, tipo, 3 miniaturas por 15 reais, 4 miniaturas por tantos reais. Tipo, eu achei legal ser um jogo, assim, por mais que seja gigantesco, com muitas coisas lançadas, pra você entrar no ramo, digamos assim, eu achei ele interessante, porque não é tão caro. Talvez o Starter Kit seja um pouquinho caro, mas nem é tanto assim, porque acho que uns 50, 60 reais você pega um Starter Kit interessante aí. Continuando o comentário dele aqui. O jogo me lembrou muito o TCG nacional, chamado Battlescenes, da Copag. Tanto pelas diferentes versões de cada personagem, dependendo da temporada. Sempre seguindo um hype de um filme ou quadrinho. Fica a dica de um episódio sobre Battlescenes. É um jogo muito bem feito, que infelizmente não tem tanto público. Eu e um amigo nerd aqui da cidade começamos a colecionar, mas por não conseguir mais adeptos, estamos parados. Até pensando em vender algumas cartas que temos. Acabamos focando mais em BG em geral, né, board game em geral. Grande abraço, parabéns e que venham próximos podcasts. PS, manda um abraço pra galera do Telegram, do grupo lá do Telegram do Jogatina BG. Duda. Duda, primeiramente, muito obrigado. O Duda, volta e meia o Duda tá postando fotos de Jogatina, não só ele, mas a galera que acompanha a gente lá no grupo do Jogatina BG no Telegram. Aproveita até esse momento pra convidar vocês pra participar. Telegram, pra quem não conhece, né, tipo, meu Deus, que é o Telegram? Telegram é uma alternativa muito mais bem sucedida, não financeiramente, mas de conteúdo que o WhatsApp, né? Ele não precisa necessariamente você ter um celular pra você... Um celular pra você criar uma conta, né? Não é que nem o WhatsApp que te obriga a ter o celular, você pode criar uma conta facilmente ali. Então, acho bem interessante e eu convido então vocês a entrar no grupo, tem muita discussão legal. A gente tava discutindo agora pouco antes da gravação sobre jogos Dungeon Crawlers que não fossem de temática medieval. Acho que até o Bruno mesmo perguntou pra galera, a galera deu várias dicas lá. Além disso, você pode acompanhar nossas redes sociais, tanto pelo Twitter, no @jogatinabg, tanto pelo Facebook, facebook.com/jogatinabg, e pelo nosso canal, temporariamente parado, lá do YouTube, que é o youtube.com/jogatinabg. Tá parado por enquanto, porque conforme a gente disse nessa gravação, eu tive um período que eu peguei muito trampo de edição, e eu também me mudei. Então, muitas coisas aí de correria, de atrás de disso, de documentação, então eu acabei correndo muito e ficando sem tempo. Mas eu prometo que, pelo menos até sexta-feira, sai um vídeo que eu fiz a cobertura, uma breve cobertura, não a cobertura da forma que a gente fez no World RPG Fest, onde entrevistei o pessoal, mas fiz uma cobertura da galera jogando RPG e board game lá no primeiro Curitiba RPG que ocorreu na Biblioteca Pública do Paraná. E pra quem é interessado nessa temática de RPG, todo sábado ocorre lá na Biblioteca Pública o encontro da galera jogando RPG, certo? Então continue com o podcast, lembrando, você pode sempre comentar no Ludopit, onde a gente tá roxando os nossos episódios. E pra quem não conhece o Ludopit, só acompanha pelo feed. Ludopit é o maior canal, maior página, maior, cara, é o maior fórum de board games do Brasil. Tem mais de 20 mil usuários inscritos e sempre que você tá entrando no hobby, eu convido vocês a entrar e dar uma olhada no Ludopedia. Tem muita coisa legal, não é só o fórum de discussão, a galera tem um mercado, você pode comprar jogos lá, participar de leilão, tem grupos de discussões, tem vários canais lá de divulgação, seja em vídeo, seja em texto, seja em resenhas de podcast, né? Então sempre convido vocês a entrar no ludopedia.com.br, certo? Então é isso, e continue com o podcast. Antes de começar esse podcast, Nick, é justamente falando que eu abordei na abertura, né? A questão de o seu grupo não é tão fixo assim, às vezes você tem um grupo de várias pessoas, só que raramente a galera se encontra e acaba jogando jogos com os jogadores, né? Exato. Porque também tem aquela coisa, né? Juntar o número de jogadores pode ser difícil, então... É sempre bom você ter pelo menos um ou dois títulos ali que te permita você jogar dois jogadores. Eu tenho um bom exemplo que eu gosto já de começar, que é um jogo assim, pra quem gosta da temática militar, igual, já é um pouco... Eu odeio usar esse termo, mas meio heavy gamer. Eu acho que o Twilight Struggle, ele é uma boa opção pra dois jogadores. Ele é um jogo exclusivo de dois jogadores, né? Eu acho ele bem legal, assim. Com a temática de Guerra Fria, né? Um jogador sendo russo, outro jogador sendo americano. Eu ainda não joguei, eu vi você jogando, vi meias partidas. Você jogou com o Diogo aquela vez? Então, a gente começou a jogar, só que acho que a gente jogou errado. Mas você tem pelo menos uma noção do jogo, né? Sim. É um jogo que é legal desse, sim, porque ele é um jogo bem histórico, aborda muitos detalhes, até a questão, assim, de... Durante o jogo, você tem que escolher cartas que pode ser benéfica pra você, benéfica pro seu oponente, mas você tem que escolher a menos pior, às vezes, porque você tem muitas cartas ruins na mão e você tem que gerenciar o risco, né? Porque você, sendo, por exemplo, russo, jogando contra os americanos, né? Você, na sua mão, você pode ter cartas que são de uso exclusivo para americanos. Sim. Só que você precisa descartar cartas para fazer... Não, você pode utilizar o valor da operação militar, né? Que são aqueles números que tem lá. Sim, sim. Mas depende da cor da estrela que tem lá, branca ou a vermelha, mas né? É isso que eu tô falando. Sim. Se você tá usando uma carta exclusiva americana e você é russo, você vai usar um efeito lá, de que é os pontos de operação, só que obrigatoriamente vai ocorrer o efeito americano. Sim. Só que esse efeito americano pode ser um efeito ok, né? Tipo, ou uma parada que pode ferrar muito você. Sim. Então ele tem um pouquinho de você pensar se vale a pena descartar essa carta e você tomar um efeito colateral pra você... Ou às vezes, tipo, queimar ela pra fazer corrida espacial. Exato. Essas coisas. Ele é um jogo excelente, assim. É um pensamento estratégico pesado, cara. E ele é legal porque ele tem a visão do mapa mundi, né? Onde você vai controlando determinadas áreas, tais como Europa, Oceania... É o mundo. É o mundo, né? Mas, assim, é legal porque o contexto da guerra, ele começa na Europa, depois ele vai se espalhando, né? Igual a Guerra Fria, né? Ela começou ali e começou se espalhando. E essa questão eu acho bem interessante. Mas, o que aconteceu? Pensando agora, cara, como contextualizar isso num negócio moderno? É tipo coxinhas contra mortadelas. Isso aí. É o mapa do Brasil. Eu acho. Não. Eu acho que a guerra seria maior contra biscoito contra bolacha. Biscoito contra bolacha. Vamos fazer um jogo de biscoito contra bolacha no Brasil. Não ia funcionar com Vina, né? Só ia ter o Curitiba. Esse é um lugar exclusivo. Mas, Snake, você tem outra opção de jogos de duas pessoas que você acha interessante abordar? Cara, jogo de duas pessoas que é um deck building bacana, que é o The Terrence. 2000. Ele chega a ser um deck building, na real, porque você vai montando sua base, aí é a seleção de cartas, seleção de ação e tal. Ah, sim. Mas o The Terrence é um jogo bem legal, do Paulo Santoro, e tem, acho que foi lançado pela Fanbox, a gente jogou uma vez, a gente gravou o vídeo, mas o vídeo acabou não dando certo, um dia a gente grava ele. Mas ele é um jogo interessante, rápido. Eu acho assim, eu sou muito ruim nesse jogo. Mas, assim, pulando de uma temática militar, né, que a gente tá bem abordando militar, tais como o Memoir mesmo, pode ser um bom exemplo. Sim, um jogo para duas pessoas. É um jogo carismático, miniaturas. Miniatura, e ele não é tão heavy user. Né? Então, tipo, um cara que é leigo, que pegou o jogo, assim, ganhou no em dezembro, então, ganhou no Amigo Secreto. Você meio que é amigão, né? O cara vai lá e ganhou, sei lá. E não sabe nada de board game. É um jogo fácil, porque, tipo, é bem tranquilo de se introduzir nesse meio através do Memoir. A proposta dele é ser simplificado. Até mesmo a gente fala assim, ele é uma boa introdução, um bom passo pra quem quer ir pro wargaming. Né? Sim, é a droga de entrada. É a droga de entrada, pra quem gosta de temática militar, né? Sim. Mas, pulando agora pra uma temática de militar, uma temática mais leve, o Patchwork é um jogo excelente. De retalho, você vai montando a coxa de retalho ali, e você tem que encaixar a peça. Lembra um pouco um Tetris, né? Sim. Eu acho bem legal também. E é muito bonitinho. É bonitinho. Ele é assim, foi lançado aqui pelo Ludopai no Brasil, né? A gente conversou com o Parma lá na World RPG Fest. A gente não teve oportunidade pra jogar, mas a gente viu o mesmo lado jogando, e cara, e é muito legal. E é legal pra quem tem aquela ideia de juntar as peças, meio Tetris, É, vai ficar uma coxa de retalhos mesmo. E o legal é que a edição especial, ele vem com as fichas, são botões de verdade. Os botões é ali. Legal. O botão tipo de camisa, sabe? Não é que a gente vê que o botão fica pensando assim. Outro jogo! Isso ficou meio estranho. É, mas esse botão não. Um outro jogo que eu acho legal pra quem gosta de matemática sci-fi. E muitos jogos de cartas, tipo, por exemplo, TCG, você joga um contra o outro, né? Magic, o Hearthstone Online, digamos assim. É. Mas um jogo de carta com matemática deck build é o Star Realms. Star Realms, ele Star Realms, sim. Muito bem. Para dois jogadores, é um jogo com uma mecânica intuitiva. Esse sim é um deck build. Esse deck build, sim. De fato. Eu acho interessante ele porque a galera que nunca viu um deck build na vida olha aquele jogo e fala assim: tá, não vai ser legal. E quando joga, a pessoa, tipo, dá um clique na cabeça da pessoa, a pessoa fala assim: sim. Nossa, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito genial. Você juntar as peças, fazer as coisas. É que às vezes você vendo outras pessoas jogar, você não entende, porque a estratégia tá dentro da cabeça da pessoa. Que, tipo, eu tenho que combinar esses elementos de cartas pra poder fazer um combo talvez legal. Se você vê num jogo mais avançado e vendo o que o cara tá comprando, faz sentido você de olhar, o cara tá comprando amarelo porque ele tem mais amarelo. Sim. O vermelho, porque tem mais cartas vermelhas, né? Então, e tem bastante deck build que funciona assim. Esses são os jogos que a gente tá falando exclusivamente para duas pessoas. Sim. Tem jogos que eu tenho muita vontade de jogar, mas eu tenho medo de comprar, porque às vezes não vai vir mesa. Uhum. É o Hobbit, a Guerra dos Cinco Exércitos e a Guerra do Anel, né? Senhor dos Anéis saiu recentemente. Né? Guerra dos Cinco Exércitos só dá pra jogar dois? É, mas é porque você controla tipo, o lado mal, né? Então... mas eu tô brincando. Tá. Mas e é legal, porque parece que é só um jogo miniatura, né? Que você joga um contra o outro, mas tem toda a parte política nas cartas e tem muita coisa. E é um jogo extremamente demorado, né? Os bichos estão muito loucos lá fora. E... é que essa casa de campo que você comprou, assim, é... é foda, né? É foda. O lago aqui do lado tá cheio de baleia. Não, não sei por quê. Mas olha só... Bom, a gente, cara, assim, a gente ama Seven Wonders, né? Sim. E Seven Wonders, eu já joguei o Seven Wonders original em duas pessoas. E ele não funciona tão bem, porque ele, mesmo assim, você sendo duas pessoas, ele força um jogador a controlar na sua vez, uma vez ou outra, vai e volta, você vai controlar uma terceira cidade, entendeu? Ah. Ele faz você controlar uma terceira cidade ali, você compra as cartas da terceira cidade. Mas... eles ouviram que a ideia foi muito boa e lançaram o Seven Wonders 2, que é um jogo que eu morro de vontade de jogar, e ele é exclusivamente para duas pessoas, e todo lance militar que no jogo base não é tão bom assim, né? Meio, às vezes fica meio assim, ah, não vale a pena tanto ser militar. No... é mais como prevenção. Sim, mas... mas no... se você focar no militar não faz sentido nenhum. Sim, mas o Seven Wonders 2, de duelo, Seven Wonders no caso, é... duelo da Sete Maravilhas, né? Você quer traduzir duelo tudo. Duelos das Sete Maravilhas, versão brasileira. Herbert Risse. Mas ele é legal assim, porque se você deixa o cara crescer militar, tem uma barrinha que vai andando assim. Uhum. E conforme ele vai chegando mais longe, ele vai ganhando ponto de vitória como pode ser desconsiderado. Mas você vai tipo meio com um cabo de guerra. Se o cara vai crescendo, você tem que puxar pra trás. Uhum. Igual com a pontuação do Twilight Struggle, do que assim. Mas essa parte militar. Só na parte militar. Sim, aí também tem as cartas que você deixa ali como se fossem as suas maravilhas. E você tem as cartas científicas. Cara, ele é muito. Bacana. Ele é assim, ele é bem elaborado. Se você depois dá uma olhada num vídeo, vai estar ligado pra vocês também aqui. Uhum. A proposta dele é muito boa. Ele acaba sendo mais... ele é mais atrativo pra mim do que o próprio Seven Wonders. Só que o Seven Wonders tem uma coisa... o Seven Wonders original tem uma coisa pra mim que eu acho muito boa, que ele tem condições pra 7 jogadores. Eu acho muito, muito bom isso, né? Sim. Exato. É um jogo assim, casa com a temática, isso que é legal. Casa com a temática, além de ser um jogo que é todo mundo fazendo draft simultâneo, então mais o número de jogador não vai aumentar o tempo de jogo, né? Não, é tranquilo isso. Um outro jogo, só um comentário rápido, que voltando na parte militar, é o D-Day Dice. Sim. É um jogo de dois jogadores também. É, ele necessariamente não é só pra dois jogadores, assim, mas ele, você pode jogar sozinho se quiser. Sim, ele dá pra jogar sozinho, mas a graça tá em... e jogar de dois. A gente jogou no Tabletop Simulator. Foi muito bacana, porque ele tem uma mistura de dice game com... o card game, na verdade, ali, as cartas é só pra exemplificar o que você tem. Você vai, dando upgrade nas suas cartas e tal, né? Mas ele é um jogo bem bacana, assim. Ele já é um pouquinho mais pesado, talvez, porque ele é um pouquinho demorado numa partida. Pra dois jogadores é um jogo bem demoradinho, se você for preparar pra pensar. Sim. Dá uma meia hora, uma hora, dependendo da partida. Dependendo da partida... Ele não chega a ser uma hora, não. Não? Eu acho que de meia... é que a gente tá jogando lá, mas assim, eu acho que ele é meia hora. Porque ele é um jogo rápido, né? É, porque a gente teve que nem falei, a gente jogou pelo tabletop. Talvez tendo o feeling dos dados na mão e o controle, fica mais fácil. Com certeza. Mas ainda assim, é um jogo muito bacana, cara. Ele é bem, bem interessante. Vai para uma questão que eu acho que jogos interessantes para duas pessoas, né? Não necessariamente exclusivos. Eu acho que um deles, para mim, que eu gosto muito, a última vez que eu joguei ele foi para duas pessoas, que eu joguei com a Jéssica, que foi o Porto Rico. Em Porto Rico, assim como Race for the Galaxy, são jogos que você faz ação e as pessoas vão utilizando também o benefício daquela ação, só você tem o privilégio, né? No caso. Ele é muito legal, porque assim, quando você joga mais pessoas, cada uma seleciona uma ação e as ações que não são selecionadas, elas vão ganhar moedinhas, né? Certo. Eu acho ele bem legal na questão de dois jogadores, porque ele... de dois até cinco jogadores eu acho legal, porque pela quantidade de ações que você tem lá, de funções que você vai poder utilizar, ele sabe balancear o tempo. Ele faz uma questão mecânica que fica bem legal. E ele é muito bom. Até o Race for the Galaxy, que normalmente quando você vai jogar, você seleciona qual das fases você quer fazer. Fases, lembra? Uh-huh. Desenvolvimento, colonização, produção, consumo, entendeu? Tem todos esses lances. Uh-huh. Só que você pode selecionar só uma carta, né? Uh-huh. No caso, para dois jogadores no Race for the Galaxy, você, cada um seleciona duas cartas ao mesmo tempo. Então, você mostra assim, se você quer, por exemplo, se você quer produzir, já quer vender, já faz produção e venda, entendeu? Sim, porque senão ia ser um jogo muito arrastado, né? É, ele vai funcionar, mas ele vai ficar muito arrastado. Para dois jogadores, ele funciona muito, muito, muito bem, cara. Uhum. Você, tipo, você lembra algum outro jogo que você acha que é interessante para dois jogadores? Cara, Tiny Epic Galaxy. É verdade. Tiny Epic Galaxy é um jogo bem bacana. Ele é muito tranquilo de brincar, cara. Acho que até o melhor com menos pessoas, acho que... Eu diria até três pessoas, ele é tranquilo. É um jogo que você não jogou também, que eu acho que ele é para um ou dois jogadores, se você comprar duas caixas da pessoa de até quatro, que é o Senhor dos Anéis LCG. Ah. Você não jogou ainda? Que é um... Não. Esse aqui, ó, no caso. É esse aqui, pessoal, tá vendo? Então, o LCG, ele é legal porque ele é não é um jogo no estilo TCG, que você joga um contra o outro, então é cooperativo. Tinha. Eu tá com IRA, eu tenho que pegar, tá emprestado. Uhum. É, porque a gente chegou a montar a mesa, tudo, e só que chegou na hora, a gente peidou. Até mesmo um jogo que eu acho que funciona bem para dois jogadores é o Carcassonne. Carcassonne funciona muito bem, cara. A gente, olha só uma coisa interessante, tá citando jogos sem jogo, né? Obviamente tem um jogo que você fala, pô, os caras comentaram, por exemplo, o Agrícola, que a gente jogou ainda, que é bom para dois jogadores. Deixa nos comentários! Ou até mesmo tem jogos que a gente já jogou, só que a gente não experimentou de dois. Verdade. Né? Porque, sei lá, jogar um Nations de dois. O Nations de 2, ele funciona bem. Eu já joguei de 2. Uhum. Ele funciona tão bem quanto mais jogadores, né? Ele não fica desbalanceado. Que nem, tô com o Catan lá em casa. A Mila adora jogar aquele jogo, só que, tipo, jogar de 2, eu acho não. que perde ele, muito... Tanto que na caixa dele é 3 a 4 jogadores. É, não tem como... 3 a 4? É 3 a 4. 3 a 4 jogadores. Ele tem uma opção que tem as variantes no Board Game Geek pra você jogar em 2 pessoas. Ele fala assim, ó... Você diminui o tamanho, ou às vezes você coloca uma coisa assim. E o Catan, ele tem jogo de carta de Catan, né? Se não sei se você conhece, tem jogo de carta de Catan, tem um jogo de dado de Catan. Mas assim, ele deveria ter uma expansão, deveria ter uma variante oficial dele para dois jogadores, que muita gente compra, principalmente assim, é um jogo muito família, né? Ele é um jogo muito com cara de jogo de família. É? Cara, ele, além de cara, ele é um jogo família, mas ele tem... consegue se vender assim. Sim. Acho que outro jogo também que... Não, não funciona bem. Eu ia falar do Power Grid, mas a questão do leilão fica ruim para dois jogadores. Eu acho que era dele que eu ia falar, porque ele na caixa tem a opção de 2 a 6 jogadores. É, mas acho que a graça do... Não a graça principal, mas uma das coisas interessantes dele é a parte do leilão, das oficinas. Você brigar, e além de brigar, você instigar os outros jogadores a gastar dinheiro, cara. Querendo ou não, você... É, você força o cara a gastar, porque você deixa o cara encabulado ali. Será que ele realmente quer aquela usina? Sim. Ou se ele só quer me ferrar por conta dessa usina? Mas interessante seria no mínimo 3 jogadores ali, pra ficar bacana. Ah, outro jogo eu acho que também que é legal, se você parar numa variante ali, é que assim, vocês estão ouvindo o barulho da cadeira, assim, tá olhando pra trás e pra olhar. Calma, já não tá na cama, tá? Queria estar, mas não. Não, mas olha só, um jogo, Lords of Waterdeep, uhum. a gente fez um podcast sobre ele, e ele funciona muito bem para dois jogadores. Ele aumenta a quantidade de agentes que você tem. Isso que é bacana, porque ele balanceia o... Sim. O jogo, né? O número de ações, né? Sim. Ah, outro jogo que também acho bom é o Flick and Up, que você seleciona todos os carinhas ali para dar peteleco, né? O bom do Flick and Up, quando é assim, é que o tempo do downtime dele é menor. Uhum. Uma coisa que eu reparei jogando 5 ou 6 pessoas é que você, tipo, tem que esperar todo mundo fazer ação, aí depois você faz. É, até o pessoal bater, mirar, ajeitar as peças, sim. coordenar tudo. O downtime dele é muito... É legal pra uma partidinha rápida, né? Aquela coisa de festinha, assim, tá ligado? Você pega qualquer campanha e vai embora. Agora, pra duas pessoas, aquele ali, ele fica mais... É um jogo de botão mesmo. É. Né? O modo botão é mais interessante. Futebol pra dois jogadores. Hã? Futebol de botão é pra dois jogadores. É pra dois jogadores, então. Sim. É. Não, tipo... Futebol de botão, se quiser, dá pra ser... Dá pra ser, facilmente. 11 pra cada lado. Uhum. Só não sei se é o tamanho da mesa daí, né? Ó, a gente falou de jogos de jogadores, inclusive a gente deixou de citar Yomi, deixou de citar o Summon Wars, que eu sou ainda, que é bem bom. O Cabeça gosta. Sim, Cabeça gosta, eu joguei também com a Jéssica, ela gostou bastante, é bem legal, cara. Bom, um que a gente jogou de dois e foi bacana foi o Sentinels do Multiverso. Sim. O Sentinels do Multiverso foi bacana. É, ele funciona pra várias opções de jogo, né? Várias. É legal se você quer uma parada meio hardcore, porque o jogo ele tem uma dificuldadezinha. É, por exemplo, um jogo que. É, acho que mais pra frente eu vou citar jogos que eu gostaria de jogar das pessoas, né? Eu tenho um aqui bem no gatilho aqui. Mas o Imperial Assault ele fica legal pra dois jogadores, que um fica controlando os rebeldes, né? Ele controla dois heróis, e cada herói tem duas motivações, enquanto o jogador joga de Império ali, fazendo as ações. É como se fosse dois Overlord. Não, um Overlord contra uma pessoa selecionada. São duas então, mas é que... Sim, exatamente. Uma mecânica e outra submecânica. É que o Overlord ele sabe o que vai acontecer, né? Tipo, no caso do Assault, o jogador rebelde, ele não sabe qual que vai ser... O que vai acontecer quando ele abrir aquela porta, né? Tá por causa certo. Da campanha. Ah, cara, olha só, um jogo que a gente gosta muito, a gente já fez até um podcast aqui. Sim, eu ia falar, Dice Masters. Dice Masters, funciona facilmente para dois jogadores. E ele, assim, aquela mecânica muito intuitiva dos dados. É um Dice Build, né? Dice Build, isso. Pena que aqui no Brasil, a distribuição dele é ruim. Bem ruim. Muito tem que depender ruim. Muito da importação e é... Não é nem importação, cara. Tipo, olha só, vai vir agora pela Galápagos o Star Wars Destiny. Que é um jogo da mesma ideia. Cartas com dados e vai ter Buster. Você acha que vai ser a distribuição tão ruim assim? Não. Eu com certeza não. Eu vou ficar sempre brigando, a galera fala, você odeia tal empresa, né? Mas não é isso, cara. É que falta um pouco de esmero pra interesse, lá. Eu não sei. Porque... Não sei, cara, vocês não querem ganhar dinheiro? Eu não entendo isso. Mas, pois é, cara. Eu não tô entendendo. O Dice Masters ia dar muito dinheiro se fosse ia dar muito dinheiro, certinho, cara. Certeza. Porque assim, você vê a galera que tá enjoada de Magic e vai jogar Dice Masters, a pessoa explode a cabeça, porque é tão bom, é tão. A mecânica é tão intuitiva. E cara. Vamos e venhamos, cara. Agora, Marvel tá em alta. Marvel se tem alta. Se você investir... Cacarão das Ninjas tem alta. Cara, tem, filmes da DC tá em alta também. E você... E é tudo... A que, temática tá em alta. A temática assim. Tá em alta. E você... Cara, se você pega isso daí, faz uma distribuição bacana. Não, é um negócio de super-herói. Cara, tem D&D. Cara, não. Pensa o seguinte. Você faz um standzinho bonito numa livraria qualquer, na Cultura, na Curitiba, na Saraiva, onde for. Um negócio bonito. E você mostra dadinhos, que eles são personalizados. Você olha assim, caralho, você não precisa entender muito, mas se você vê um A com asa de azul e vermelho, você vai entender que aquela porra é o Capitão América. Sim. E tipo, bonitão, assim, vai pegar um leigo, assim, que vai passar na frente e vai chamar atenção, cara. Vai. O problema pra mim é que lá fora, é igual o podcast que a gente fez em Hero Clicks. Lá fora... Coisa da WizKid vende muito, porque é colecionável. É o Dice Masters, é o Hero Clicks, é outras coisas que a WizKid faz. E isso não é aproveitado aqui. Não que eu não quero salvar minha carteira. Eu quero salvar minha carteira, mas assim, podia muito bem ter essa questão de uma boa distribuição aqui. Sim, né? Sim. Mas é um negócio que ainda... Sei lá... A gente não sabe quais são os fatores que estão por trás da importação disso, questão de tradição e customização, né? Mas um pouquinho de esforço não seria mal, né? É verdade. Light Imperial, acho que de dois ia ser bem legal, né? Não. O é que o Light Imperial... As três horas batendo boca com a vidinha. O Light Imperial, ele funciona, acho que de três... É, três pra cima, né? Mas com certeza. O Eclipse, ele funciona pra dois jogadores. Ele funciona mesmo pra dois jogadores. É, porque o Eclipse, querendo ou não, ele incrementa um terceiro jogador, que seria o NPC, que é a inteligência artificial do jogo. É porque o Twilight Imperial não tem isso. E é legal o sabor dele do Twilight Imperial, é a questão que não é só uma treta militar de exploração. Você tem a parte comercial, tem a parte política, tem a parte de um monte de fator. E se você... Tecnológica também. E se não tem essa interação do jogador, o jogo é demorado, é isso aqui, mas é a proposta dele ser épico, né? Sim. Não que o Eclipse não seja um bom jogo, o Eclipse é um dos jogos favoritos pra mim, acho ele bem bom, assim. E pra dois jogadores, o único porém pra dois jogadores dele é que quando vocês começam com a Senda da Galáxia no meio e cada um de um lado. Então até você chegar na outra pessoa... Até ter um encontro... É, acabam os 9 turnos, são 9 turnos que tem de jogo, né? Você chega lá no 8º, 7º turno em cima da pessoa se você quiser bater na pessoa, entendeu? Se você tiver com sangue nos olhos, eu vou bater nesse filho da puta! Exato, se você tiver com sangue nos olhos. E normalmente você fala assim, não, eu acho que vale a pena eu explorar aqui do que tentar ganhar pontos de vitória por militar, entendeu? Exato. Cara, esse é um clássico, né? Pois xadrez é. Pra dois jogadores, dama pra dois jogadores. Exato. E jogos abstratos. A gente vai falar daquele Hive? Já, que é o de é comédia, insetos, né? Fazendo uma comédia, é muito louco. O objetivo daquele jogo do Hive, ele é interessante assim, porque cada jogador tem a sua rainha, ali uma, tipo, como se fosse uma rainha de abelha e tal, e você tem diversos insetos que vão montando. E seu objetivo é você fechar em volta da rainha do outro. Só que qual que é o legal dele? É que você, cada um, você lembra uma ficha, um hexágono assim, que você fecha, né, e volta ali. E o lance dele é que cada uma das peças tem um movimento diferente. É um xadrez diferente. É um xadrez com uma visão bem diferente. Eu acho dele essa parte bem legal. Eu vi isso, que daí, exatamente o que você falou, né? Cada inseto ele tem uma movimentação diferente, como clássico de xadrez, né? Cada peça tem um. Uma outra coisa que eu acho que funciona bem para dois jogadores são os War Games. War Games, sim, né? Se você coloca lá, vai jogar War Game, aqueles tiozão. Porra, a gente tá esquecendo de falar, né, cara? O X-Wing, por exemplo. Nossa, X-Wing, é verdade. O X-Wing, ele cabe mais pessoas, só que a graça dela tá no Dogfight entre um. Tanto que o metagame é duas pessoas. Você pode jogar o metagame 2 contra 2, né? Não. Ali é o Magic funciona pra mais jogadores, mas o principal dele é um X-Wing. Um X-Wing. E o lance do X-Wing é que o metagame é legal, porque você pode fazer um squad ali, pode fazer uma equipe, seja Império, seja com Scan, seja com Rebeldes, e funciona bem, e cada uma tem uma característica, entendeu? Uhum. E a questão do metagame eu acho legal isso, porque é um lance assim, alguém descobre uma falha na Matrix e descobre que aquele squad é o melhor daquele momento, até alguém descobre o próximo, entendeu? Exato. Cara, é uma parada muito bizarra essa, cara. E assim, eu não sei se isso é proposital, porque como é um jogo colecionável, vai ter waves de lançamentos. Igual o Magic tem os blocos, né? Bloco tem um, bloco tem dois. E é engraçado, né, cara? Às vezes, por exemplo, sai a nova wave de... A nova temporada de qualquer coisa. Vai ter uma atualização do jogo. A galera vai lá e explora aquela atualização nova no máximo e tal. Até o momento que alguém das waves passadas consegue fazer um novo meta que consegue superar... Sim, é uma loucura, cara. Porque é incrível isso, cara. Que tipo, é um jogo... É uma parte do jogo que já tá velho e o cara consegue renovar aquilo com coisas novas. Com ou ideia, mesclar. Sim. E é muito legal isso. E isso não é... É um jogo, não é um jogo assim que você depende de suas cards. Dependendo da ação do cara, da posição das peças. E é uma loucura ver como que funciona isso. Isso que a gente tá falando de Star Wars, mas isso se aplica pra um monte de coisa. Que nem você falou de Magic, Pokémon, tanto que acho que às vezes os caras se obrigam a cancelar, a proibir determinadas cartas, componentes, né? Sei lá, pra poder balancear o jogo, sim, cara. Eu tinha citado antes, né, o Imperial Assault, mas eu esqueci que tem o modo Scourge. Sim. Tem o Machine X1, daí é onde você começa a colecionar as coisas, né, de você comprar as peças. Aí que você começa a gastar dinheiro. Aí você começa a gastar dinheiro, né, porque o jogo em si, ele é um jogo de campanha, e você faz as campanhas e compra mais campanhas e vai. Compra uma campanha, compra daí o pincel, tinta... Aí você só vive disso. Aí morar... Pra que casa você pode morar embaixo da ponte pintando uma miniatura de Chewbacca? Você acha que aquele cara tá vendendo brinco pra quê? Ele tá pintando tudo as X-Wing dele lá de volta. O Chewbacca lá, ele tá pintando pelo por pelo. Exatamente. Aquele pincel de R$400 lá. Então, só pra finalizar esse podcast um pouco mais curto, vocês viram que a gente gravou presencial, até porque foi em cima do lançamento pra gente deixar vocês sem podcast. Exato. Um jogo que eu gostaria de ter contato, na verdade, vários jogos eu gostaria de ter contato para dois jogadores, começando pelo aquele Star Wars Rebellion. Uhum. Aquele é, cara, várias miniaturas lindas. Uma proposta muito interessante, né, cara? De ter uma coisa, não só conflito direto, mas uma questão que envolve política, envolve outras coisas, que acho que deixa muito massa, muito rico o jogo. E duas mecânicas diferentes, né? Um pro lado do Império. Ele é assimétrico, né? Assimétrico, essa palavra. Cara, jogos assimétricos é muito gostoso, cara. O filho da mãe que pensa nessas coisas, né, cara? Porque, e assim, só você não fica quebrado, né? Sim. Porque assim, o lance até que você vê no Star Wars é que você vê que os rebeldes são os caras do improvisado, né, das sucatas e tal, enquanto o cara do... Os rebeldes são brasileiros. Não. Os rebeldes... Não. Os rebeldes são o Chaves e o Império é o Kiko. Não é, cara? Acho que o Kiko usa preto por quê?